carreira brigou. Contem comigo, quando briga não abre um sorriso. Greve de peso, greve de amor. Greve pra mim é um castigo, tá? Sou o homem da sua vida, jamais vou ser mais um. A partir de hoje tem regra pro seu bumbum. Desce, pirraçando, chão, pirraçando. Sobe, empinando, senta, me matando. Desce, pirraçando, chão, pirraçando. Sobe, empinando, senta, me matando. Sou o homem da sua vida, jamais vou ser mais um. A partir de hoje tem regra pro seu bumbum. Sou o homem da sua vida, jamais vou ser mais um. A partir de hoje tem regra pro seu bumbum. Desce, pirraçando, chão, pirraçando. Sobe, empinando, senta, me matando. Desce, pirraçando, chão, pirraçando. Sobe, empinando, senta, me matando. Desce, pirraça, chão, pirraça. Sobe, empinando, senta, me matando. Eu sou o bonecão que todas as novinhas querem ter. Nega brigou ontem comigo, quando briga não abre um sorriso. Greve de peso, greve de amor. Greve pra mim é um castigo. Bota o shortinho pra limpar a casa. Pretinha fica toda suada. Quando eu chego perto, ela dá um tapa. Coloca um som gostoso e começa a dançar na sala. Desce, pirraçando, chão, pirraçando. Sobe, empinando, senta, me matando. Desce, pirraçando, chão, pirraçando. Matando. Só tem as coisadas aqui, né? Só elas. Desce, pirraçando. Sobe, empinando. Senta, meu atado. A culpa é de quem? Hein?